Não tem nada que não vaze, que segure essa represa. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções. Comprovada. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Você nunca amou ninguém. Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém. E hoje nesse forró você tem que ser minha. Parece que você nunca amou ninguém. Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém. E hoje nesse forró você tem que ser minha. Eu acho tão bonito esse boli-boli, esse

muito mais músicas. Uhul! Cidade FM. Banda, banda, calcinha preta, declara seu amor e vira manchete de jornais. É o que você vai ouvir agora.